ele sonha com um dia poder se casar com aquela mulher. E se morre empolgadão, que moleque bom, um sorrisão. De repente então se depara com a mais pura decepção. Ele chegou atrasado, foi demitido, está desempregado por justa causa, sem motivo ou razão. Chorou de raiva, muitas lágrimas, estava batido, amargurado e perdido. Até que ele conheceu Tião das Neves, muambeiro conhecido na fronteira. De repente a oportunidade apareceu, e foi no bairro da Asunción, capital del Paraguai. Descobriu que um novo tempo ali estava a chegar. Dinheiro rápido na mão, no negócio de Tião, a missão parece fácil, resolveu se jogar. Então, no qual de responsa vem, no qual de responsa vai. No qual de responsa vem, no qual de responsa vai. Várias viagens nas idas e voltas, pensou no futuro, já não estava mais duro, agora sim era alguém. A vida tinha mudado, estava muito empolgado, casou-se com sua mina que esperava neném. Tião das Neves em uma cilada tinha caído, no telefone a notícia que seu amigo morreu. Numa emboscada de uma bela paraguaia, vários homens de tocaia, viu que a casa caiu, perdeu. E na TV viu a cena, pensou se vale a pena, lembrou do velho dilema e resolveu prosseguir. Não era mais um garoto, agora pai de família, sabia que sem dinheiro não dava pra prosseguir. Virou o dono da firma e expandiu seu negócio. Não confiava nos sócios, não confiava em ninguém. Assim nascia mais um líder brasileiro na corrida por dinheiro. Diz que agora não tem pra ninguém. De negócio responsa vem, negócio responsa vai. Negócio responsa vem, negócio responsa vai. Negócio responsa vem, negócio responsa vai. Catito de Luca seguia traçando seus planos, ganhando dinheiro e fama, ajudando os hermanos. Quando custa um terreno de quebrada em seu país, porque somente lá poderei ser feliz. Pois lá no Brasil o bicho tá pegando, a coisa tá feia. Não posso cair na teia, ficar de vacilação. Tá procurado pelos canos em toda parte, pelos homens do denar que querem a sua cabeça. Então lembrou do velho Tião, que sua vida perdeu, que foi quem me ensinou a malandragem, morreu. O está caro, peru. Você é meu negócio, ou eu te ajudo e amanhã nós somos sócio. Nega lealdade e não falha na missão. É quem lá fronteira, mas se aceita a traição. Arrastado na conversa mole, nosso amigo cai, fuzilado pelos próprios sócios lá no Paraguai. Que porra. E de repente Maria de Lourdes chora, implora para Deus para não ser a sua hora. Catito em seus braços de uma vida de glórias, com dignidade escreveu a sua história. Mas a vida bandida é ingrata, te ama e te mata por amor. Nos humilde a vida maltrata sem chance pro sofredor. Inimigos em uma disputa numa cena de terror. Crocodilagem nessa vida que não vai ter volta, peço para meu Senhor que meu filho não siga o caminho do crime, anjo protetor. Santifica minha alma, purifica, eu tô no mundo de passagem nessa viagem. Guantanamera, Guantanamera, mas uma vez coloca o crime, não é brincadeira não. Guantanamera, Guantanamera, morre um, nasce dois, você pode acreditar. Guantanamera, Guantanamera, mas um não descolou o crime, não é brincadeira não. Guantanamera, Guantanamera, deixou um salve para todos que aqui.